colonia miséria, tem que estar fazendo o olhar das pessoas mudar. Pessoas sofrendo sem ter onde morar. Viadutos e ponte, a única solução. Não confio mais em Deus, não ajudo o irmão. Amanhece o dia sem provar o pão. Alimento conhecido, garimpar o lixão. Sobrevive por Deus, sofre humilhação. A minha força em fé é a minha oração. Ilumina seu caminho, pois estamos aqui na luta contra o mal, não vamos desistir. Eu sei que essa história pode mudar. Basta em Jesus Cristo você confiar. E as suas feridas ele vai curar. E as suas lágrimas ele vai enxugar. Horas que é preciso ter fé, levantar a cabeça e não desistir. Pois a sua vitória você vai conseguir. Se seu caminho tem pedras e você cair, te servirão de degraus pra você subir. Se ficar difícil, vê se não estranha. Tá ligado, maluca, fé remove montanha. Muitos irmãos esquecidos da solidão. Não se lembram que Deus é a salvação. Jesus Cristo morreu pra te salvar. E você agradece, cheio da cara no bar. Nele eu confiei, eu acreditei. Todos os meus sonhos eu conquistei. Deixa o álcool e as drogas, venha me seguir. Pois com Jesus Cristo há mil motivos pra sorrir. Viveremos em guerra, justiça para todos, porque sem justiça não haverá paz.